quando o Senhor nos leva a conhecer, o profeta diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É porque a minha mente, a sua mente, precisa se inundar da palavra de Deus. Se inundar da palavra de Deus. E, irmão, não tem nenhum de nós, do que entrou aqui ontem, do que teve uma experiência com Jesus ontem, do que nunca leu a Bíblia, ou daquele que sabe tudo sobre Bíblia. Não tem diferença nenhuma. Todos nós precisamos, todos os dias, nos encher da palavra de Deus. Porque assim que o Senhor mostrou lá no povo de Israel, no deserto, o maná caía todo dia. Não adianta guardar para o dia seguinte. Tem que ser receber alimento todo dia. Por isso a escola de discípulos. Para que nós possamos receber alimento de Deus. Estudar a palavra de Deus. Eu estava num hospital. E já tinha orado e ministrado por aquela vida inúmeras outras vezes, em inúmeros outros lugares. E eu comecei a orar por aquela vida, aquela pessoa, e ao mesmo tempo, no meu espírito, eu falava, Deus, eu não tenho a menor noção do que falar na oração. Eu não posso sair daqui sem ter orado nada, porque esta pessoa está esperando uma oração e eu vou proclamar a tua palavra sobre ela com convicção. Mas eu não sei o que orar mais sobre essa vida. Porque eu sei que só há um caminho para ela. Esta pessoa precisa mergulhar no conhecimento da tua palavra. Ela precisa, como estamos desenvolvendo o projeto da Casa do Oleiro, passar um tempo mergulhada, imersão total nos princípios de Deus, para desconstruir aquelas estruturas de pensamento que estão dominando a sua vida e construir os princípios de Deus na sua mente. E estes princípios na mente, no mundo espiritual, vão gerar transformações físicas no seu cérebro. E essas transformações físicas no seu cérebro vão comandar transformações nas suas atitudes, nos seus hábitos, nos seus costumes, nas suas palavras. E estas palavras vão retornar sobre ela mesma como palavras de bênção. Vivemos num mundo em que nós queremos as coisas fast food, rápido. Puxa, está demorando, está demorando, entrei aqui, falaram aqui que em um minuto, está demorando, mas eu já estou esperando há um tempão, o sujeito está no McDonald's, e é porque demorou um minuto o sanduíche, mas está demorando, porque nós somos essa geração, nós somos aqueles que queremos as coisas, é o controle remoto, clique. Eu levantar da cadeira, ir lá, mudar um canal, voltar, levantar de novo, ir lá, mudar outro canal. Não, aqui. Nós vamos nos acostumando com essas coisas da nossa vida, da nossa sociedade, e não paramos para pensar como elas afetam nossa vida. Aí nós queremos tudo. Plim! Oh Deus, em nome do Senhor, hoje, faz hoje, podia ir naquele culto e ser tudo, hoje, tão lindo. Mas em momento algum, o homem vai descobrir a forma de plantar um feijão na terra, sem nenhum artifício, sem nenhuma química, e esse feijão nascer em 30 segundos. Isso Deus não tem como alterar, porque Deus não quer alterar. Porque Deus tem alguns princípios, tem que ter o tempo para cada coisa. Você vai limpar a terra, você vai plantar a semente, você vai regar a semente, você vai ver ela crescer, você vai esperar ela crescer, você vai adubar, você vai esperar a hora certa de colher o fruto. É um processo de Deus. E a escola de discípulos, neste ano, a partir de fevereiro, é um processo de Deus na nossa vida. Se você quer, se eu quero, vitória do Senhor em todas as áreas, crescimento do Senhor em todas as áreas, eu quero dizer, pode ser que Deus faça um milagre instantâneo em um culto, mas isso será o resultado de um processo de Deus, talvez invisível. Mas não creia num Deus de mágicas. Não creia num Deus em que mandou agora um homem. Ele é um ungido. Aquele sujeito é demais. Eu vou naquela reunião porque eu ouvi dizer, eu me lembro uns anos atrás, eu era solteiro, e eu fui numa reunião numa igreja aqui em Belo Horizonte porque eu estava curioso. Alguém falou assim, aquele irmão, ele ora e a pessoa emagrece na hora. E eu fui lá, eu quero ver. E quando eu cheguei lá, eu já não era pouco crítico, coisa nenhuma, o assessor do irmão era um gordão de 180 quilos. Eu falei assim, não pode ser. Se aí orasse e emagrecesse, o assessor já seria magro. Não tem cabimento. Deus não é um Deus de fantasias, de coisas mágicas. Deus não é um Deus que vai te fazer ganhar na loteria amanhã para resolver todos os seus problemas. Deus não é um Deus que vai fazer tudo. O anjo vem, toca e mudou tudo. Deus é um Deus de processos. Porque a nossa mente é uma mente de processos, organizadamente. Assim como a natureza, ela é um processo. A vida é um processo. O crescimento é um processo. O desenvolvimento é um processo. Então eu quero dizer sobre minha vida e sobre a sua vida, se nós não estudarmos a palavra de Deus todos os dias, se nós não buscarmos o Senhor intensamente como uma escola diária, nós não vamos crescer em nada. Nós podemos executar inúmeras obras para Deus, nós podemos fazer tudo o que os homens já sabem que Deus gosta que seja feito, nós podemos fazer tudo o que todos já sabem que a igreja tem que fazer na terra, e Deus virá para nós e falar assim, eu não te conheço, não sei de você, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, mas eu não vos conheço, não conheço vocês, apartai-vos para o lago de fogo. Porque o que Deus quer não é que a gente faça um mundo de coisas, o que Deus quer é que Ele faça um mundo de coisas dentro de nós. O resto, o que acontece ao redor é consequência de um processo da palavra de Deus vindo na nossa mente, entrando no nosso cérebro, transformando todas as coisas, e a partir de então, nossos hábitos, 95% de hábitos inconscientes, serão outros. Que foi? Oh, não deu certo o negócio. Ah, glória a Deus, amém. Mas você não está preocupado? Preocupado? Mas por que preocupado? Não estou entendendo. Gente, agora é como a Sheila falou hoje, que hoje a minha mente é outra, hoje eu estou vendo de outra forma, estou entendendo de outra forma, estou pensando de outra forma. Mas é um processo e não pode parar momento algum, porque se eu parar hoje, eu posso até administrar isso aqui, irmão, por mais 20 anos, mas vai ser uma encrenca. Nós vamos ter que arrumar jeito de buscar programação e atrativos e resolver pepino todo dia e viver tentando apagar incêndio o tempo todo, porque se nós entrarmos nesse circuito humano, nós estamos perdidos. Mas se todos os dias nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, então alguma coisa vai acontecer poderosa, independente. Há duas semanas eu vim desacelerando minhas atividades diárias para um descanso. Tem um ano e meio que eu não tirava férias, minha família, e nós sabemos de todas as batalhas que o Senhor tem nos levado nesse um ano e meio, embora em todas elas o Senhor tem nos tornado vencedores, são batalhas que vão nos sugando as energias. Mas a princípio, eu não tenho condição, eu não posso parar, não posso parar de atender os irmãos, não posso. E foi uma luta para conseguir parar, diminuindo. E vamos sair agora uma semana, viajamos amanhã. E um sentimento assim, mas Deus, se eu parar, quanta coisa já poderia estar sendo feita, quanta coisa precisava dar andamento, quanta coisa precisava. E o Espírito de Deus, anteontem e ontem, falou de novo comigo, mas você tem que aprender, não é você, você está ministrando, um rega, outro plantou, mas sou eu que vou dando o crescimento, então saia e descanse. Mas é um processo, não adianta eu querer que tudo... É um processo, pode dormir, pode descansar, mas eu tinha que resolver isso hoje. Pode descansar, porque o Senhor vai estar trabalhando para que todas as sementes continuem crescendo. Se eu não estou trabalhando, então eu estou em situação difícil. Mas eu estou trabalhando, sim. Eu estou trabalhando desesperadamente. Se eu não estou fazendo o que o Senhor quer, se eu estou plantando semente errada, em terra errada, em hora errada, então eu vou sair de férias e quando voltar, eu vou descansar e quando eu abrir os olhos, não tem fruto algum. Como é que eu posso viver isso se eu não souber a palavra de Deus?